sozinho, perdido, chorando. Jogado, pensando na vida, nos sonhos, sonhos perdidos, promessas, momentos. Sei mais pra onde vou, onde vou.